para Santa Estrela, para vós me guiar. Ilumina meu pensamento, o oceano e beira-mar. Vou chamar a Santa Estrela, para vós me guiar. Ilumina meu pensamento, o oceano e beira-mar. A profundeza que vós tem, vós sentir-me. Para mim.